17 para o pushback, acionamento 62. Livre, boa noite, 97, chame táxi. Livre, vai passar para o táxi 1897. 5, alternando no 26 decimal 85. 2685, e primária 2545, obrigado. Torre Salvador, bom dia, até 357, ponto, espera no zero, pronto. Bom dia, já 357, a linha decola no zero, vento no 50 graus, 0,612 de nós. A linha decola no zero, 357. Para o táxi 183 a bordo, 4 horas 50 no fundo. 183 a bordo. Aspira. Direita Índia Alfa com temperatura 118 95. Altímetro no 0 no 5. Bom voo, bom dia, economia 07. Bom, no 0 no 5, direita Índia Alfa 295 0 1. Bom dia, economia 07. Bom, 607. Whisky, José de Delta, bom dia. Chané 6291, chame Recife 125, decimal 1, alternando no 36, decimal 25. Ok, o Chané 6291, chama Recife 125, 1, alternativa 1-3325 ou 3365? 133, decimal 25, Xené 6211. Obrigado, 3325, 111. No 7, decolou 49, chame o controle 1208. 1208, plano 3597, boa. Bom, 1979 é bom, autonomia de 3 horas e 9, alternando Brasília. Parte principal, Índia e Alfa, consideratório 118,95, altímetro no 0 no 5, tambor voe, bom dia, boa noite, 97. Gente, limitado, parte principal, Índia Alfa, considera 18,95. Solo, voo no 715, portão 2, puxa, está na minha. Coordenar perigo do solo, voo no 715, após a passagem da guarda do Boeing da companhia. Após um mês de coordenação, está livre iniciar, chame táxi, voo no 715. Após a passagem do Boeing da companhia da guarda, está o solicitado de coordenação do solo, voo no 715. Livre da colagem no 0, vento no 7, 0 graus, 0,5 nós. Entrando, vou no 607. Salvador, 3, 3, para a Copa 3. ativo ainda, o Tatran 513 pulando no sistema, aguarde alguns instantes. Assim que eu estiver no sistema, eu lhe chamarei para a cópia aqui. Autorizado o gol no 607, diretoria. Valeu, gol no 607, obrigado. Pastor no 4, vou direto pelo. Direto pelo, pastor no 4. No 897, livre da colágeno 0, vento no meio 0 grau, 05 mais. Livre da colágeno 0, no 897. American 980, contact Tally, 118.95. 1895, American 981. Tally, American 981, with you all, that's fine. One with 10. Earth American 982, continue approach, send by Renee Vigator. We'll continue, American 980. Uma autonomia de 3 horas e 57, alternativa ao Galeão. Direita, Índia Alfa, ponte para a torre 118.95, altímetro no 0 no 5, bom voo, bom dia, bom no 7 no 5. Direita, Índia Alfa, e no ponte para a torre 118.95, ajuste agora meio dia, bom no 7 no 5, muito bom dia. Zero, wind 170 degrees, 05 knots. Também, 3153, Galeão, nível 3620 está autorizado, via fez o 10 até ex-map, Eco Sierra, Mike Alfa, Papá, ex-map, após prossegue conforme a rota do plano de voo. É colada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5510, controle 120.8. Para o final do procedimento LFXC, reposto estabilizado no localizador Pastor 14. Pastor 14, após pelo, 10 para 2000, autorizado a final de LX da 190. Após a passagem do toque nacional, ali mantém, Gol 607, chame centro Recife frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 125, 133 decimal 607, mais. Solo Salvador, bom dia, mais que bom dia, prossiga. Mike XRX, encosta aí no pátio 1, na posição 3, pátio 3, posição 3, solicita autorização para rebocar aeronave, pátio 1, na posição 10. Eco, inicio o chuveiro no pátio 3, táxi, reposto para ingressar no pátio principal, Mike XRX. Positivo, obrigado. American 980 on the ground at C59, call 121 is 49. 309, American 980, come on. Autorizado da 97 direita, corredor axé após caixa pregos, aciona 0123, controle 120, decimal 82118, 95. 79, livre decolagem, pista 110. A torre, 118,95, preparação a minha táxi, decolagem, chama a mesma, com 1015 no altímetro, tambor vai, bom dia, Quebec Serra. Direto Cigote no 897. 1715 decolou 01, chame o controle 1208. 208, 1715. Lucas VCA Lima, T17, reporte pronto para decolagem. Motor Departure Control, Morning Go 1715, Arbor Departure Passing 1500 feet. Go 1715, radar contact to departure, cabin level 360, Arbor Departure. Up to flight level 360, Go 1715. Bono 897, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251 3325, Gol 897 graus. Quebec Sally, livre decolagem no 7, vento 50 graus 079. Coordenado anteriormente com infra-aero, posição 10. É, coordenado com a infra-aero, posição 10, tá ligado? Um reporte para ingressar a parte principal, mas é. Positivo. Estou no 4, estabilizado no localizador? Estabilizado o localizador, Pastor 1-4 com a pista vista. Pastor 1-4, chame torre 1-1-8, decimal 95. Chama torre 8-95, Pastor 1-4. 1-2-0-8. Manda 0-8, aquilo que é Bato Serra. Controle Salvador, aquilo que é Bato Serra. Papatango, Kilo, Quebec, Serra, mantenha-se em condições visuais no meu teste, corredor Xé, reporte no Farol da Barra. Voltando para Farol da Barra, Kilo, Quebec, Serra. Salvador, Pastor, 1-4, na final, baixar e travar. Toro no 4, ciente, livre pouso no 0, vento no meio, 0 grau, 0,59. Livre pouso, Pastor, 1-4. American 980, approved by Juliet, to stand 1-1-11, American 980. Got it. We cleared in at the gate 11, American 980. American 980, right, Juliet to Stanley 1111. Juliet to gate 11, American 980. 1-7-1-5, contact Recife Center. 1-2-8-8, if unable 1-2-6-0. Recife Center 1-2-8-8, if unable 1-2-6-0, go 1-7-1-5, have a nice day. Solo Salvador, Mike XRX posicionado aqui na próxima da entrada do Matuno. Mike XRX, autorizado para seguir até o portão 1-0, reporte ao termo do reboque. Obrigado. 4, Solo 08, frequência livre estacionada. E o Quebec Serra, numa tráfego conhecida em forma livre, frequente para coordenação.